804, meu solo é 43, direita. Pode prosseguir táxi via Alfa, chama aí da Juliette. Direita Alfa, camarada da Juliette, 804. Voo no 607, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reduza para 1.80 nós. 2.000 reduzindo, autorizado LS, voo no 607. Voo no 715, reduza para 2.20 nós. 2.20 nós, voo 715. 897, reduza para 2.20 nós. 2.20, 8.90. Estabilizou, tá 3.5, voo no 7. 35 no 7, torre 1 no 1 no 8, decimal 95. 18, 9, 5, obrigado. E Salvador, bom dia, 35 no 7 da TAM. TAM 35 no 7, bom dia, ajuste 1 no 0 no 5, autorizado pouso pistão 1 no 0, vento variável com 3 nós. Variável com 3 nós, está livre o pouso, TAM 35 no 7. 35 no 7, cheque o trem. Baixado, travado. É o 90, Hotel Charlie, Anderson. Localizador Gol no 607. 607, chame torre 1, 18, decimal 95. 1895. 2 Juliette, 1804. Localizado Juliette, portão 09, Gol 1804. Portão 9, 1804. Torre Gol no 607, LS. Gol no 607, ajuste no 0 no 5. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Gol no 607, número 2 para pouso. Aguardando. TAM 3517 no solo 48, vai livrar a sua direita, a escuta permanente, após prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 09, corrigindo 04. Livra direita, Alfa Juliette, portão 04, na pista, TAM 3517. Voo no 607, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 2 nós, cheque o trem. Achou, travou, livre, pousão 0, voo no 607. Libertador 837. M Torre 118, decimal 95. Voo no 715, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 15, reporte estabilizado no LS, reduza para 1.709. Mativo, para 2.000 pés, 10, 15, reduzindo para 179, 1.795. No 607, no solo 51, vai livrar à sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa, Juliette, portão 612 na escuta permanente. Alfa, Juliette, 612, 607. Gol no 897, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 1 nó. Ele pôs 10, 107. Localizador, voo no 7, 1-5. Torre 118, decimal 95, voo no 7, 1-5. No 7, 1-5. Torre Salvador, bom dia, voo no 7, 1-5. Voo no 7, 1-5, bom dia, ajuste no 0, 1-5. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, no 7, 1-5. Hotel Charlie, a torre. Hotel Charlie na escuta. Gente, eu tenho uma janela de mais um pouso e uma janela de mais entre 10 a 15 minutos. Teria condições de fazer o procedimento entre esse intervalo de tempo, 10 a 15 minutos? Positivo. Gente, lá está autorizado iniciar o reboque até aquilo, aguardando para ingressar na Alfa, ok? Jogou no 897, no solo 54. Prossegue táxi agora via Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 897. Alfa, Juliette, 897. 7 no 5, autorizar pouso. Pistão no 0, vento variável com 3 nós. Livre pouso na 1 no 0, voo no 7 no 5. Aliás 508 para cópia, torre 1895. Obrigado. 5808, informação Fox, ajuste 10 no 5, aguarde para cópia. Corrigindo, informação Golf. Golf aguardando para cópia, 5808. Hotel Charlie na escuta da torre? Hotel Charlie na escuta. Gente, já tá dando isso pro sentimento? Positivo, tá saindo da posição 2 no pátio 3, se voltando para o final do pátio 3, acertando a alfa. Gente, o Michael Hotel Charlie. Vou no chat no 5, no solo 5-6, direita, se você tá se via alfa, chama antes da Juliette. Direita, o Michael Hotel Charlie, tem condições de manter a posição da, para dar passagem ao Boeing da Gol? Gente, podendo, por gentileza, puxar um pouco mais à frente, a aeronave da Gol vai passar a sua cauda, ok? Exatamente onde você está. Confirme a recepção da instrução, a recepção da instrução, Michael Hotel Charlie. Estão retornando para a posição. Boa noite, 97, vai manter a posição de sua Juliette, o portão previsto é 1-0, mesmo ainda está ocupado, ok? Vai guardar a posição, vai manter a posição guardando para prosseguir para o portão 10. Voo no 7 no 5, vai ingressar naquilo, pátio 3, reporte vai ingressar no pátio principal, voo no 7 no 5. Quilo, pátio 3, depois ela vai ingressar no principal. Tá, 3, 1, 7, 1, pronto pra cópia. 2, Salvador, Guarulhos, Upzulu 1-6, nível de voo 3, 4-0. Saída da El, Leda, após Leda, direto bridge onde intercepta a aerovia, após você sair conforme a rota. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5-4, 5-0, e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Correction pronto, tá 3171. Aliás, 5808, pronto para cópia? Motivo. Autorizado Salvador, Brasília, Upzulu 1-7, nível de voo 360. Saída Arbor, Elefa. Recorda pistão 1-0, primeira curva direita. Transponda 5-4, 5-6 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Motivo, 360, pela Upzulu 1-7, saída Arbor, Elefa. Decola da 10 com curva direita. 5-4, 5-6, transponde 208. É o controle de saída, está pronto para o pushback no 5. Está correto, a 10-5-8-0-8. Autorizado, pushback, chama para o táxi. Para o táxi, 5-8-0-8. Jet 5808, vai aguardar mais um minutinho pra dar o início ao pushback, ok? Ok, mais um minuto, vamos aguardar. Boa noite, 97, prossegue Juliette, portão 08. Juliette, 08, 07. Marco até o Charlie, está autorizado para prosseguir com o procedimento? Reporte naquilo para ingressar na Alfa. Marco até o Charlie agilizando. Ah. 3171, informa que será o número 2 para o táxi, autorizado chama para o táxi. No 5, prossegue para o portão 01. 01, bando 7 no 5. Projeto 5808, após a passagem do segundo Boeing da Gol, sua casa está livre, acionamento, pushback, coração, que frisol, chama para o táxi. Após o segundo Boeing, vamos iniciar o 5808. Bom dia. 804, bom dia, tá cópia, torre 1895. Bom dia, pronto pra cópia? Pronto. Cruzado Salvador Galeão, via Pesolo 10, SMAP, após direto Lúvito, Barbacena, após direto Toquim, nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda Bridge, regulando a pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5464 e o controle Salvador 1120.8. Correto, apenas confirmando nível 360, ok? Chame pronto para o pushback, treinamento, gol 804. Camarão, 804. Para o táxi, o MJET 5808 com POB 44, vamos alternando Guarulhos com uma autonomia de 5 horas e 5 minutos. Seus ataques via em frente. Via Índia, até o ponto de espera, quando lá, reporte pronto, ajustando 1500 em web, 508. Em frente, via Índia, está sem cuidado, 58. Online, o Michael Hotel Charlie autorizado a ingressar na Alfa, prosseguir para a área de giros na taxiway Golf, na escuta permanente, Michael Hotel Charlie. Galeão, 3 horas e 40. Seus ataques via Pátio Índia, até o ponto espera, quando lá estou 18 nomes e corrigindo. Quando lá, reporte pronto, ajustando 1015, o FK 3171. Pátio Índia, no ponto espera, reporta pronto, Santos 3171. Solução 6219, bom dia. CM 2-1-1, informação Golf, ajuste no 0-5, guarde com a cópia. Aguardar para a cópia, poderia só falar se ainda é previsto para o Galeão, senhor? Tá, é o Leda Bridge. Tá, é o Leda Bridge, graças. Torre, bom dia, objeto 5808. A JET 5808 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento variável com 3 nós. A gente decola o JET 5808. Xenia 6211 pronto pra cópia. Posição, precisa, 6211. Cruzado Salvador Galeão, Upazulu no zero, após SMAP, Lúvito, Barbacena, após direto Toquim. Nível de voo 360, Pedra da El, Leda, após Leda, Bridge. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5465 e o controle Salvador 1120.8. Para o Galeão na época, isolou 1-0, saindo Norte Luft, Barbacena, Toquim, no nível 360. Tael Leda Bridge, recola da 10, volva à direita, transponder 5465 e o controle 208, Xanéia 6219. Correto, chame pronto para puxar o equipamento, chame 6211. Vou chamar tudo pronto, chame 6211. Tá, 3171, autorizado, olhar e manter, cabeceira 1-0. Projeto 5808, decolada 09, controle agora 120.8, boa viagem. 208, boa, obrigado, seu Padre. Controle, bom dia, Objeto 5808. Foro 642, informação Golf, ajuste 10115, faz um time pra cópia. Exato, Salvador Recife, via pelo Whisky 58, nível de voo 390, saída Pulca, transição Caju. Decolada pistão 10, primeira curva à esquerda, transponder 5472 e o controle Salvador 120.8. Possibilidade de voar direto a Telefo 5808? Afirmativo. Obrigado, senhor. Telefo. Champlain, Tugano 642.